Os Leões começaram muito fortes no encontro, chegaram a ter uma vantagem de 7 golos, venciam por 8-1 aos 10 minutos de jogo. No entanto, depois os polacos recuperaram, o equilíbrio permaneceu até ao intervalo, 13-14 no descanso, vantagem portuguesa. No segundo tempo, o Kinzin chegou mesmo a estar em vantagem, 15-14, mas os pupilos de Paulo Faria voltaram a mandar no jogo, muito por culpa de Bosco Bjelanović, 4 golos só no segundo tempo, e da entrada do guarda-redes Ricardo Correia. Bjelanović e Pedro Solha, ambos com 6 golos, foram os melhores marcadores do Sporting. A turma leonina traz assim uma vantagem de 2 golos para a segunda mão, que se realiza no sábado em Portugal. Benfica e Futebol Clube do Porto estão na final da Liga Portuguesa de Basquetebol. Os portistas foram os primeiros a alcançar a eliminatória decisiva, ao eliminar de forma algo surpreendente a Alvarense, em apenas 3 jogos. Na sexta-feira, os segundos classificados da fase regular perderam com os terceiros, desta vez por 86-72. Gregory Stamping, do Porto, foi o melhor jogador da partida, 13 pontos, 10 ressaltos e 2 assistências. No mesmo dia, na sexta, em Guimarães também só faltava uma vitória ao Benfica para garantir um lugar na final. Os campeões nacionais ganharam por 79-69, naquele que até foi o jogo mais equilibrado entre os 3 contra os minhotos. Destaque para a boa exibição do benfiquista Ben Reed, o MVP do encontro, que somou 12 pontos, 8 ressaltos e 7 assistências. Entretanto, Penafiel e Lusitânia dos Açores garantiram a subida à Liga Portuguesa de Basquetebol da próxima temporada. Portugal esteve na final da Taça Bowl em mais uma etapa do Circuito Mundial de Rugby Sevens. Em Londres, a seleção nacional perdeu os 3 jogos disputados ontem no Grupo B, 2 deles por diferença muito magra, 17-15 contra o Quénia e 14-12 frente ao País de Gales. A derrota por 35-12 contra a Nova Zelândia foi a mais pesada. Já hoje, os homens Tomás Moraes bateram a Itália por 41-0 nos quartos de final da Bowl. Nas meias-finais eliminaram a Escócia por 24-19, mas na final de Twickenham perderam contra o Canadá, novamente por 2 pontos de diferença, 17-19. A etapa inglesa, a penúltima no circuito mundial desta época, foi ganha pela Austrália, derrotou a África do Sul na final da Cup, a mais importante, por 19-14. A seleção nacional de voleibol masculino está na frente do grupo F de apuramento para o europeu da modalidade. Em Skopje, Macedónia, Portugal teve um início auspicioso na primeira volta da segunda fase de apuramento para a prova de 2011. Venceu categoricamente a Holanda por 3-0. Na sexta-feira, a equipa das esquinas, orientada pelo cubano Juan Dias, impôs por 25-20, 25-22 e 25-18. Ontem, a vítima foi a Macedónia, novamente 3-0, pelos parciais 27-25, 25-18 e 25-20. Já hoje foi a vez da Suécia perder contra Portugal pela margem máxima, 25-14, 25-13 e novamente 25-14. Agora, há mais 3 jogos por disputar contra as mesmas seleções, mas desta vez em território holandês, de 28 a 30 de maio, no próximo fim de semana. Por outro lado, a seleção feminina perdeu os 3 jogos, e todos por 3-0. Na Guarda, as jogadoras lusas foram derrotadas pela Finlândia, Grécia e Bulgária. Belenenses e Instituto São João V estão nas meias-finais da Liga de Futsal. As segundas partidas dos quartos de final foram realizadas ontem. O Instituto foi o primeiro a garantir o apuramento ao bater novamente o Freixeiro, desta vez por 4-3 em casa. O Belenenses eliminou o Boticas, em Belém, precisamente pelo mesmo resultado, 4-3. Para o terceiro e decisivo jogo, ficaram as eliminatórias entre Sporting Alpendurada e o Benfica Fundão. Os Leões redimiram-se da derrota na semana passada, golearam em casa os marcoenses por 6-1. A surpresa aconteceu na Luz, onde o Benfica, campeão europeu, foi derrotado pelo Fundão por 4-2. No Handball 1, realizou-se apenas um jogo ontem, um jogo em atraso da 7ª jornada. O Porto, apesar de já ser campeão, não facilita. Ganhou a Madeira SAD por 33-20. Na classificação, o Porto tem 51 pontos. O Madeira SAD tem agora 42. Mais um que ABC, Sporting, Belenenses e Benfica. Faltam apenas 2 jogos para terminar este Grupo A da prova e, por conseguinte, o Campeonato Nacional. Hóquei patins, destaque para o triunfo da Juventude Viana sobre Física por 4-1, que garantiu praticamente aos vianenses o segundo lugar final na temporada. O Porto, já campeão, voltou a ganhar o Académica de Espinho. Candelária perdeu com o Benfica voltou às vitórias. Oliveirense também venceu por 5-4 o Braga, mantém-se ainda na luta, mas com vantagem clara para a Juventude Viana. Resultados completos, jogos todos realizados ontem. Porto 8, Académica de Espinho 6, Oliveirense 5, Braga 4, Hóquei de Barcelos 2, Paço de Arcos 2, Valongo 2, Oeiras 2, Benfica 6, Candelária 2, Porto Santo 2, Golpilhares 1, Juventude Viana 4, Física 1. Porto 64 pontos, Juventude Viana 50, Candelária e Oliveirense 45, o Benfica já não tem hipótese de chegar ao segundo lugar, tem 43 pontos. De volta ao futebol, Portugal perdeu na segunda jornada do Europeu de Sub-17. Na sexta-feira, os jovens lusos foram derrotados pela França por 1-0, na prova que decorre no Liechtenstein, onde o único encontro foi marcado por Paul Pogba aos 29 minutos. Os franceses terminaram o jogo com 9 elementos, depois das expulsões de Omrani aos 56 e de Leroux já no período de descontos, e ambos só entraram em campo na segunda parte. Omrani só jogou durante 4 minutos. Apesar da superioridade numérica, Portugal não chegou ao empate. Ficou tudo por decidir para a última jornada, que se joga amanhã. O próximo adversário é a Espanha, líder do Grupo A com 6 pontos. Goleou a Suíça por 4-0. A França, que ocupou agora o segundo lugar à frente de Portugal, defronta a Suíça, que ainda não pontuou. Em Espanha, o Sevilha conquistou a Taça do Rei. Numa final inédita frente ao Atlético de Madrid, os andaluzes ganharam a final da prova por 2-0 na quarta-feira. Em Camp Nou, Barcelona, o gol madrugador de Diego Capela aos 5 minutos e o tento de Jesus Navas ao cair do pano foram suficientes para garantir o troféu, o quinto do historial no Sevilha. O Atlético, com os portugueses Simão e Tiago, dominou grande parte do encontro, mas a eficácia sevilhana acabou por ser decisiva e assim os madrilenos não conseguiram juntar a Taça do Rei à Liga Europa na mesma época. A Antena Web da-te música. Mas ora vai acima, ora vai abaixo, ora vai ao centro, desta já me sabe, esta já me sabe, mas eu não me ligo, ora volta abaixo, ora volta ao cima. Música. Que a vida é uma só, não volta atrás. Tenho as forças mais música. Graças à vida que me ha dado tanto, me deu o coração que agita seu marco quando mira o fruto do cérebro humano, quando mira o bueno tão lejos do mal. Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas tem o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Antena Web, rádio à sua medida. Cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. Sonoplastia. Organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, aluguer de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. No WTCC, o Mundial de Carros de Turismo, Tiago Monteiro pontuou hoje depois de ter alcançado o 9º e o 7º lugar em Monza, Itália. O piloto português da SEAT enfrentou alguns problemas durante a fase de qualificação, mas conseguiu recuperar posições na corrida e após os resultados alcançados em Monza, manteve o 7º lugar na geral. No circuito italiano, a segunda corrida do dia teve muito para contar, já que Gabriele Tarquini chegou a estar na frente, mas perdeu a liderança porque foi castigado. O piloto local havia dado uma falsa partida no início da prova, típica do atletismo, e por isso teve que passar pelas boxes, nem sequer pontuou. O líder passou a ser então Mikkel Nicaer, mas o dinamarquês abandonou na última volta e a ganhar a primeira prova da sua carreira, abandonou devido a um furo. Ivan Muller acabou por ser o mais beneficiado, foi o vencedor dessa segunda corrida. As equipas portuguesas na Super League Fórmula tiveram sortes diferentes este fim de semana em Manicur. A terceira jornada do ano da competição foi bastante animada para o público, que acabou por ver Hjalmar Bohman, do AC Milan, sagrar-se vencedor. Enquanto isso, Álvaro Parente, do Porto, conseguiu um 5º posto na primeira prova, mas abandonou na segunda. Ao passo que Borja Garcia, o espanhol do Sporting, somou 11º e 15º lugar. Na classificação geral, os portistas somam agora 118 pontos, desceram para 9º, foram ultrapassados pelos Leões, que têm 122, subiram para o 8º posto. Com um 2º e um 4º lugar, o Tottenham dividiu a vitória de hoje com o Milan, 1º e 7º. Ambas somaram 81 pontos, mas os londrinos continuam no topo da geral com 250. Segue-se precisamente o AC Milan com 54 pontos de atraso, tem 196 pontos. O quadro principal no Roland Garros não vai ter qualquer tenista português. O último resistente luso nas rondas de qualificação, Frederico Gil, foi derrotado na quinta-feira pelo eslovaco Martin Knizak com um duplo 6-3. No mesmo dia, mas no quadro feminino, Michel Brito também não foi além da segunda ronda do qualifying, perdeu com a japonesa Mizaki Doi por 4-6, 6-4 e 6-4. Depois das eliminações de Leonardo Tavares e Rui Machado, Portugal não conseguiu assim colocar qualquer jogador no segundo grande slam do ano em Paris, que arrancou hoje. Também no ténis, a Argentina conquistou ontem o Mundial de Equipas deste ano. Em Düsseldorf, na Alemanha, os sul-americanos ganharam na final contra os Estados Unidos da América por 2-1. Juan Mónaco e Horácio José Valens foram os heróis da Argentina, que ergueram o troféu pela 4ª vez na história da competição. O Usain Bolt marcou o seu regresso à China com um triunfo na prova dos 200 metros. No país onde nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 fez um brilharete, 3 recordes mundiais, hoje foi a vez de disputar a Liga Diamante, numa etapa disputada em Xangai. O campeão olímpico e recordista mundial dos 100 e 200 metros fez a marca de 19,76 segundos, abaixo do máximo alcançado em Mundial de Berlim, 2009, onde fez 19,19. Atrás do jamaicano ficou a dupla norte-americana constituída por Angelo Taylor e Ryan Bailey. O atleta jamaicano tem ainda a melhor marca do ano no hectómetro, nos 100 metros, com 9,86 segundos alcançados em Daegu, na Coreia do Sul. Ivan Basso ganhou a 15ª etapa da Volta à Itália em bicicleta. No trajeto de hoje, de 222 km entre Mestre e Monte Zoncolan, o italiano encurtou a distância para o espanhol David Arroyo, que se mantém na liderança da prova. Na escalada ao Monte Zoncolan, Basso destacou-se dos mais e chegou com quase 4 minutos de vantagem sobre o líder, mas mesmo assim foi insuficiente para ascender ao topo da geral. Nos últimos 4 km, o italiano descolou de Caden Evans, que acabou por terminar em segundo na tirada, 1 minuto e 19 de Basso. Em terceiro ficou também o italiano Michele Scarponi, a 1 minuto e meio. Na geral, Arroyo tem 2 minutos e 35 vantagem sobre o australiano Richie Port. Ivan Basso aparece agora no terceiro lugar a 3 minutos e 33. Ainda em duas rodas, mas no Mundial de Motociclismo, os pilotos espanhóis voltaram a dominar. Hoje foi no Grande Prémio de França. No circuito de Le Mans, Jorge Lorenzo foi o mais rápido em MotoGP, à frente do italiano e companheiro da Yamaha Valentino Rossi e do compatriota Andrea Dovizioso, da Honda, que completaram o pódio e que preenchem o pódio da geral exatamente pela mesma ordem. Lorenzo é líder com 70 pontos, Rossi é segundo com 61, Dovizioso terceiro com 42 pontos. Moto 2, Tony Elias venceu, seguido por Julian Simon e o italiano Simone Corzi. Na geral, Elias é agora o líder, tem 63 pontos. Ultrapassou Shoya Tomizawa, que tem agora 45, ele que não terminou a corrida de hoje. Na categoria mais baixa, 125 cm cúbicos, pódio totalmente espanhol. Pons Espargaró foi o mais forte, Nicolás Terol o segundo e Marc Márquez o terceiro. Terol, mesmo assim, continua na frente da geral com 65 pontos, mais 2 que Espargaró. E porque no Desporto Antena noticiamos um pouco de tudo, fechamos com duas modalidades pouco divulgadas por cá. O Hamburgo voltou a ser campeão europeu de hóquei em campo. Na final disputada hoje, na Alemanha, a equipa alemã levou a melhor sobre os locais do Rotterdam por 3-1. Na luta pela medalha de bronze, os também holandeses do Amsterdão bateram os espanhóis do Barcelona após a marcação de grandes penalidades. Os Lisboa Navigators entraram ontem para a história do desporto português ao sagrarem-se campeões da primeira edição oficial da Liga Portuguesa de Futebol Americano. Na final disputada nas Olaias, campo da equipa de rugby do técnico, os Navigators derrotaram o Altis com Paredes, Lumberg Becks, por 45-25. A equipa lisboeta fez valer a maior experiência, já foi formada há 5 anos, contra uma formação que tem apenas um ano de existência. Depois de 2 títulos não oficiais, este foi assim o primeiro título federado para os Lisboa Navigators no primeiro campeonato nacional de futebol americano. Foi a edição de domingo 23 de maio do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 8h15 da noite. Até lá!